Seu Zé Paraíba, seu Zé das crianças, foi pro Paraná cheio de esperança. Levou a mulher e seis barrigudinhos, Pedro, Joca e Mané, Severina, Zefa e Toninho. No norte do Paraná, todo civil se enfrentou, batendo enxada no chão, mostrou que tinha valor. 2 anos de bom trabalho, até cavalo comprou. Meninada crescia, robusta e muito animada. A mulher sempre dizia: ninguém tá com pança inchada. Tudo igualzinha sulista, de bochechinha rosada. Se nordestino é pesado, é do ofício cavaco. É como diz o ditado, corda só quebra no fraco. Deus quando dá a farinha, o diabo vem rasga o saco. Aquele fogo maldito que o Paraná quase engole, Zé brigava com ele, acompanhado da prole. Cosme, cê fique sabendo, José nunca foi mole. Depois de tudo perdido, Zé voltou pro ranchinho, foi conferir os meninos, tava faltando o Toninho. Voltou em cima do rastro, gritando